compaixão. Misericórdia, apaga toda transgressão. Lava-me de toda culpa, me sinto falho. Purifica de todo o meu pecado. Pois eu mesmo reconheço o que eu fiz, e o erro sempre persegue atrás de mim. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas mais uma vez. De modo que justa é tua sentença, tem razão em condenar-me pela minha desobediência. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a vida sobre mim. Sei que deseja a verdade no íntegro, e no meu coração me ensina a sabedoria. Por isso, purifica-me e puro ficarei, lave-me mais branco que a neve serei. Faz-me ouvir de novo um cântico de júbilo, e os ossos que esmagaste serão enxutos. Esconda o meu pecado de tua face, e apaga toda a minha iniquidade. Ouve a minha oração, Senhor, chegue a ti o meu grito de socorro, de dor. Não oculta de mim o teu rosto iluminado, quando estou caindo atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos, quando eu clamar, responda-me o mais rápido possível. Meus dias estão indo como fumaça, meus ossos queimam como se estivesse em brasa. Como um pasto ressecado está meu coração, esqueço de comer, não encontro força e ação. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso, sou como uma coruja no deserto sem forças pro voo. Pareço um pasto solitário sem dormir, meus inimigos zombam o tempo todo de mim. Os que me insultam usam meu nome com maldição. Lágrimas é o que bebo, cinzas é o meu pão. Por causa da indignação e da tua ira, me rejeitaste para longe da tua vida. Meus dias são como fumaça e sombra crescente, só com uma grama que vai murchando lentamente. Geração de geração, tu levantarás e terás misericórdia de Sião. Me abateu com sua força, abreviou minha vida. Se tivesse, não me leve no meio dos meus dias. Toda a nação te teme, Senhor, todos os reis da terra te dão glória e louvor. Responderá a oração do desamparado, súplica e pedidos serão lembrados. Ouvi e liberta da morte os condenados, ansia o seu nome será anunciado. Do seu santuário na altura nos olhou, o céu e a terra, o mar, de tudo observou. Tudo passará mais tarde ou mais cedo, mas tu, Deus, permanecerá sempre o mesmo. Cria em mim um coração puro, Deus, renova dentro de mim o espírito que é seu. Não me expulse da tua presença, eu clamo, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Sei que não agrada o sacrifício que te trago, o que te agrada é o espírito aquebrantado. Um coração quebrantado e contrito, esse tu não pode desprezar, Deus vivo. Por tua boa vontade receba esse sacrifício. Eu só te peço, ouve a oração de um aflito!